Faixa 7. O conto de Axolotl. Concebemos os animais jovens como versões pequenas dos adultos em que se transformarão, mas isso está longe de ser regra. É provável que a maioria das espécies animais tenha uma história de vida bem diferente. Os jovens têm um modo próprio de subsistir, um modo especializado totalmente distinto do de seus pais. Uma fração substancial do plâncton consiste em larvas nadadoras, cuja vida adulta, se elas sobreviverem, coisa estatisticamente improvável, será bem outra. Em muitos insetos, o estágio larval é o responsável pelo grosso da alimentação para construir um grupo que, por fim, se metamorfoseará em um adulto cujos únicos papéis são a dispersão e a reprodução. Em casos extremos, como as efemérides, os adultos não se alimentam e, como a natureza é sempre sovina, não possuem tubo digestivo nem outros dispendiosos mecanismos de alimentação. A lagarta é uma máquina de comer que, quando cresce até um bom tamanho comendo plantas, efetivamente recicla seu próprio corpo e se reconstitui na forma de uma borboleta adulta que voa, suga néctar como combustível de voo e se reproduz. As abelhas adultas também abastecem seus músculos do voo com a energia do néctar enquanto colhem o pólen, um tipo de alimento muito diferente para suas larvas vermiformes. Muitas larvas de inseto vivem submersas antes de eclodir como adultas, voar e dispersar seus genes por outras águas. Uma enorme diversidade de invertebrados marinhos vive no fundo do mar em seu estágio adulto, alguns permanentemente ancorados num só local, mas passaram por estágio larval bem distinto, no qual dispersaram seus genes nadando no plâncton. Entre esses incluem-se os moluscos, os equinodermos, ouriços do mar, estrelas do mar, pepinos do mar, ofiuroides, ascídias, muitos tipos de vermes, caranguejos e lagostas e as cracas. Os parasitas costumam passar por uma série de estágios larvais, cada qual com seu próprio modo de vida e dieta característicos. Em muitos casos, os diferentes estágios de vida também são parasíticos, porém hospedeiros bem diferentes. Alguns vermes parasitas atravessam até 5 estágios juvenis totalmente distintos, cada qual com um modo de subsistência diferente dos demais. Tudo isso significa que um único indivíduo precisa ter dentro de si o conjunto completo de instruções genéticas para cada um dos estágios larvais, com seus diferentes modos de ganhar a vida. Os genes da lagarta sabem como fazer uma borboleta, e os genes da borboleta sabem como fazer uma lagarta. Sem dúvida, alguns desses mesmos genes estão envolvidos, de modos diferentes, na produção desses corpos radicalmente diferentes. Outros genes jazem inativos na lagarta e são ativados na borboleta. Outros ainda são ativos na lagarta, mas são desativados e esquecidos quando ela se torna borboleta. No entanto, todo o conjunto de genes está lá, em ambos os corpos, e é transmitido à geração seguinte. A lição é que não nos deveríamos surpreender porque alguns animais tão diferentes entre si como a lagarta e a borboleta evoluem diretamente um do outro. Explicarei o que estou querendo dizer. Os contos de fadas são repletos de sapos que viram príncipes e abóboras que se transformam em carruagens puxadas por alvos cavalos metamorfoseados de camundongos brancos. Tais fantasias são radicalmente antievolutivas. Elas não poderiam acontecer, não por razões biológicas, mas matemáticas. Essas transições teriam um valor de improbabilidade inerente, comparável, digamos, a uma mão perfeita no bridge, o que significa que, para fins práticos, podemos excluí-las. Mas não há problema para a lagarta transformar-se em borboleta. Isso ocorre sempre, pois as regras foram compiladas através das eras pela seleção natural. E, embora nenhuma borboleta jamais tenha sido vista transformando-se numa lagarta, isso não nos deveria surpreender, do mesmo modo que, digamos, uma transformação de sapo em príncipe. Sapos não contêm genes de fazer príncipe, mas contêm genes de fazer girinos. Meu ex-colega de Oxford, John Gurdon, demonstrou isso dramaticamente em 1962, quando transformou um sapo adulto, bem, na verdade, foi uma célula de um sapo adulto, em um girino. Sugeriu-se que essa primeira clonagem experimental de um vertebrado merecia o prêmio Nobel. Analogamente, borboletas contêm genes para fazer lagartas. Não sei que obstáculos biológicos precisariam ser vencidos para persuadir uma borboleta a metamorfosear-se numa lagarta. Sem dúvida, seria dificílimo. mas a possibilidade não é completamente ridícula como a transformação do sapo em príncipe. Se um biólogo afirmasse ter induzido uma borboleta a se transformar em lagarta, eu estudaria seu relatório com interesse. Mas se ele dissesse que transformou uma abóbora numa carruagem de vidro ou um sapo em um príncipe, eu saberia que se trata de um charlatão sem precisar examinar as provas. A diferença entre os dois casos é significante. Girinos são larvas de rãs e salamandras. Os girinos aquáticos mudam radicalmente no processo chamado metamorfose, transformando-se em uma rã ou salamandra terrestre adulta. Um girino pode não ser tão diferente de uma rã quanto uma lagarta de uma borboleta, mas isso não tem nada de mais. Um girino típico subsiste como um peixe pequeno. Nada com a cauda, respira embaixo d'água com guelras e come matéria vegetal. Uma rã típica vive em terra firme, pula em vez de nadar, respira ar em vez de água e caça animais vivos para comer. No entanto, por mais que pareçam diferentes, poderíamos facilmente imaginar um ancestral adulto parecido com uma rã evoluindo em um descendente adulto parecido com um girino, pois todas as rãs contêm os genes para fazer girinos. Uma rã sabe geneticamente como ser um girino, e um girino sabe como ser uma rã. O mesmo vale para salamandras, e elas são bem mais parecidas com suas larvas do que as rãs se parecem com as suas próprias. As salamandras não perdem a cauda do girino, embora essa tenda a perder sua forma de carena vertical e se torne mais arredondada na transversal. Muitas larvas da salamandra são carnívoras como os adultos, e como os adultos, têm pernas. A diferença mais evidente é que as larvas possuem guelras longas e penugens, mas existem também várias diferenças menos óbvias. Na verdade, transformar uma série de salamandras numa espécie cujo estágio adulto fosse um girino seria fácil. Bastaria que os órgãos reprodutivos amadurecessem cedo, suprimindo-se a metamorfose. No entanto, se apenas esse estágio adulto se fossilizasse, ele daria a impressão de ser uma grande e aparentemente improvável transformação evolutiva. E assim chegamos ao axoloto, o narrador desse conto. Ele é uma criatura estranha, originária de um lago em uma montanha do México. Essencial neste conto é deixar clara a dificuldade de dizer exatamente o que é um axolotl. É uma salamandra? Mais ou menos. Ele se chama Ambystoma mexicano e é parente próximo da salamandra tigre, Ambystoma tigrino, a qual é encontrada na mesma área e também mais amplamente na América do Norte. A salamandra tigre, assim chamada por razões óbvias, é uma salamandra comum com cauda cilíndrica e pele seca e que anda em terra firme. O axolotl não parece nada com uma salamandra adulta. Ele se parece com uma salamandra larval. Na verdade, ele é uma salamandra larval, exceto por um detalhe. Nunca se transforma em uma salamandra propriamente dita e nunca deixa água. Acasala-se e se reproduz conservando ainda o aspecto e o comportamento de um juvenil. Eu quase disse que o axolotl se acasala e se reproduz enquanto ainda é juvenil, mas isso poderia violar a definição de juvenil. Definições à parte, parece haver pouca dúvida sobre o que ocorreu na evolução do axolotl moderno. Um ancestral recente foi apenas uma salamandra comum, provavelmente bem parecida com a salamandra tigre. Suas larvas nadavam e tinham guelras externas e cauda com quilha profunda. No fim da vida larval, elas se metamorfoseavam, suponho, em salamandras de terra firme. Mas então aconteceu uma notável alteração evolutiva. É provável que, sob o controle de hormônios, alguma coisa tenha mudado no calendário embriológico, levando os órgãos sexuais e o comportamento sexual a amadurecerem cada vez mais cedo. Ou talvez possa ter sido até mesmo uma mudança súbita. Essa regressão evolutiva prosseguiu até que a maturidade sexual passou a ocorrer em um estágio que, em outros aspectos, era claramente o larval. E o estágio adulto foi eliminado do fim da história de vida. Alternativamente, pode-se preferir conceber a mudança não como uma aceleração da maturidade sexual em relação ao resto do corpo, progênese, mas como uma desaceleração de tudo o mais em relação à maturidade sexual, neotenia. Asterisco. Stephen Jay Gould esclarece convenientemente essa terminologia em seu clássico Ontogene and Phylogene. Fim da leitura de asterisco.